em janeiro no Marajó. Nosso guerreirão. Amo teu jeitinho. Vamos junto, misturado. Me deixa apaixonado com vontade de cantar. E aí, Marquinho? Mas você é muito tímida. Tímida, muito tímida. Tímida, tímida. Muito tímida. Qual dos atrevidos lá no Marajó vai receber o guerreirão de Regino Farias? Você é. Toda a comitiva, Nilo Camista e muito mais. Tímida. Vamos desempregar o Nilo. Tímida. Vamos levar ele pra lá. Tímida, muito tímida, meu amor. Olha meu parceiro Hélio, primeira dama. Desde cedo mochila aqui, ó. Hoje ela virou papão, né? Eu tô sabendo. Bem, vamos pela amor de Deus. Amo essa pele tão macia, esse corpo que arrepia quando sente a minha mão. Vamos nessa, mãe! Mas você é muito tímida. Tímida, muito tímida. Tímida, tímida. Muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida. Tá virando e tá virando e tá virando. Ver assim, assim, ó. Guerreiro! Eu conheci um garotinho. Oi, como é que é? É um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me... DJ Júnior Faria. No segundo vi que estava apaixonada. Não pude em nada. Fala comitiva do cenário por aí, ó. Tá curtindo, sai de boa. Parceiro Chão, Joelson Mauro, Júnior Henrique, a Nádia Marcela, Kátia e Joelson. Fui pra casa como eu chorei, não quis nem saber da minha namoradia. Contei pra mamãe, eu até gaguejei. Pra que ficar comigo? O meu coração agora está perdido. Pra que ficar comigo? O meu coração agora está perdido. Pra que ficar comigo? O meu coração agora está perdido. O guerreirão vai completo lá pro Marajó. Vamos lá. Quero ver assim, ó. As melhores, o show e as marcantes. Vamos dançar com ela, mãe. Em janeiro, o guerreirão completíssimo lá no Marajó. Promoção Família Marajó. Fala dos atrevidos. Eu tenho medo desse sonho acabar. Vai! Você é fogo, céu, a fé. Bora que é muito! Deixa te amar. Não me faça sofrer. Deixa te amar. Eu nasci pra você. Do teu amor eu preciso para viver. Deixa te amar. Bora, que bom! Caqueado assim, ó. Um, dois, três, é gol. Só no caqueado, garoto. Arrebenta, Júnior Faria. E aí, comitiva? Eu quero que você me diga agora pra... O Joel se dá valor isso aí, ó. Porque o tremendo vai arrasar. Ele é o mais gostoso em todo o estado do Pará. Ele é o show de som do Pinambá. Não há mais famoso, não há mais charmoso do que o do Pinambá. Só no caqueado. É tão generoso, Toninho, é tão

Vou dar essa serrada lá, viu? Contagiando a gente. Será que eu gosto? Brega como esse eu nunca vi. Aonde? Por aqui. É o som da banda Sabor Açaí. Parceiro Celso, Aldo Serviços. Vou cantar. O nosso brega vai tocar. Aqui. Sei que você vai curtir. Com a banda Sabor Açaí. Ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. Toma mais uma. E agora? Faz um flex aí, vai! É muita hora! Facebook ao vivo agora, vai! Ao vivo! Nosso guerreirão! Muita hora aqui no Copa Som! Filma, galera! Filma, galera! Filma, galera! Vai! Girei o mundo inteiro, no modo de dizer. Andei no meu país para encontrar você. Teresina, São Luís, a Ilha do Amor. João Pessoa, Maceió, Natal e Salvador. Recife, Aracaju, parei em Fortaleza. As praias do Nordeste, que bela natureza! Encontrei você, ser tudo que eu quis. Meu sonho é ter você, eu sei ser infeliz. Encontrei você, ser tudo que eu quis. A galera super lotando a quadra no Copa Som. E gira, e gira, e gira o craqueado bonitinho. Vai, e vai, e vai, e vai. É muita hora, senhor! Para um xiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou. Parceiro Marquinho, toda a equipe da família Marajoara. Xiriri com você, lá do Marajó. Precisa convidar, vamos dançar xiriri, quem não sabe. E aí, DJ Duda? O que eu vou ensinar. Xiriri, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. Diz pra mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Já rolou muita saudade. Agora tem que rolar um pouquinho de marcante pra galera. Afinal de contas, ninguém é de ferro, né? Vamos nessa, vai! E vai no caqueado, vai dançando, e vai no caqueado, vai. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, vai. Um, dois, três, vai! Esse é o passo do girirê, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, vai. E vai subindo, vai. Esse é o passo do girirê, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. Mais uma, senhor! Quero ver! Olha só! Só quem vai amanhecer, joga a mão pra cima e faz barulho! Vai, vai! Oh. Se você veio recordar, você veio ao lugar certo. Sonzão Guerreirão. Alô, alô, Júnior Farias! Aqui é pura adrenalina. Ninguém.

Esse guerreirão é do danado, rapaz. Vamos só na manhã, só na manhã. Baixar mais o volume. Baixar mais o volume aqui pra levar só na manhã. O sabor da paixão. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais até você dizer-me adeus. Sofri demais, amor. Viver aqui sem teu amor. Te encontrar e juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te e ser só sua, amor. Volte pra mim, no Lava Naves, onde te encontrei. Não posso mais viver sem você aqui, meu grande amor. No Lava Naves, te amei, o amor é. Você é tudo que eu preciso, eu quero. Gente, se vê por aqui com o DJ que faz a onda. Aí, Júnior Farias, arrepia. Na batida das marcantes. Lembrar daquele amor que te dei, hoje eu guardo. Guerreirão Salamônia. Já esqueceu do que te falei, como dói. Você me deixou só outra vez e não teve dó. Mais uma, bora colocar mais uma. Vai de Marquinho para Marquinho. Segura um. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Não tenho o que dizer, são só palavras. E o que sinto não mudará. Tudo que quer mudar é demais, é pesado. E aí, como é que é? Rapaz, tudo que quer de mim. Já já, música ao vivo. Nossas bandas, com certeza, pra fazer um do legal aqui, ó. Aqui no Globação. Valeu, valeu. Não te quero mais. Valeu, valeu. Não te amo mais. Vai virar, vai virar, vai virar. Virando, virando agora sim. É muita onda, meu irmão. Distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. A nossa história de amor não pode ter um fim. Só quem gosta vai dar um grito agora. Quero ver. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. E aí? Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. atenção aí! No Sigma Azul vou lembrar de você. Olha, gente, é o Baile da Saudade. A gente tá abrindo uma exceção pra maioria que gosta da marcante. E a gente vai detonando. Só quem tá gostando dá um gritinho, aê! Não, oi! Segura, segura, segura, segura! Oh! É muita onda, garoto! Parceiro Marquinhos, família Marajoara. Vamos levando só na manha, só na manha agora. Volume do Guerreirão, bem na manha. Bem na manha. Não me dava nada. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma. Te amo, você disse eu quero. Construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar, te dar meu paraíso. Mente tão bem que parecia verdade. Tudo que me falava e ainda estou. Esquenta bacana, as marcantes. Já tem saudade pra galera. Já tem. Por que brigamos? Sei que foi tudo engano. Ai, ai, ai, ai, deixa eu te falar. Me dá só uma chance pra recomeçar. Foram tantos planos. Pena que a gente se perdeu. Ai, ai, ai. Família Piada Feira. Machuquei. Toda a equipe bate forte também. Tá com chila aí. Você quis assim. Eu te dei o meu carinho. Viver sem ti, amor, preciso de você. Cê vai ei, dizendo que é o fim. Vem ver como eu estou sofrendo. Um, dois, três, agora! Só mais uma chance, vai pro nosso romance. Não tem mais um lance desses que tem, vai. Me sinto tão sozinho, precisando de você. Amor, sem teu carinho. Nosso Guerreirão fazendo aula legal. Hoje aqui na Agora Copa São Anda Rale. Um som com o mais alto padrão de qualidade do estado do Pará. Quem é? Guerreirão está aqui.